Salve, salve pessoal, aqui é o Eren Kruger, espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, um tempinho atrás aqui no canal eu postei um vídeo chamado Hostilidade Transseletiva. Eu vou deixar o card aí para os senhores. E eu abordei, né, uma tretinha que rolou lá na gringa por parte de uma conservadia chamada Morgan Ariel, né, que é do Turning Point USA, né, aquele grupinho, aquela patota neocon de Israel. É nosso maior aliado, né, do Charlie Kirk, né, do Ben Shapiro, todos esses vagabundos aí. Aí ela fez um vídeo atacando a Blair White. A Blair White, que não sabe, é uma mulher trans, né, uma mulher que tem um clitóris desavantajado, etc. Com invejinha da Blair White, acho que é porque a Blair White não é mãe solteira, né, não é tão rodada quanto ela, e tem um apelo sexual muito mais efetivo do que ela tem, né, já que essa Morgan Ariel, eu descobri isso recentemente. Ela é mãe solteira. Ela é mãe solteira. Então tá difícil achar gado, né? Tá difícil achar um beta provedor para assumir, né, a quilometragem dela, né? Para assumir a cicatriz cesariana dela, né? Para ficar lambendo aquela cicatriz cesariana maravilhosa. Aí ela fez uma live, essa Morgan Ariel, atacando os MGTOW, falando que MGTOW é tudo gay, é tudo homossexual. Pessoal, aprende uma coisa: sexo é tudo que elas têm, sexo é tudo que elas são. Se elas não estão conseguindo utilizar o sexo dela como arma, como instrumento de subversão para conseguir provisão e proteção, conseguir segurança, conforto e estabilidade dos homens, isso significa, se os homens não estão mais tão maleáveis a serem manipulados através da sexualidade ginofascista, então você é gay. É isso que é, você é gay. Na cabeça delas é isso. Você é Iaga, você é homossexual. E o que está acontecendo? Essa Morgan Ariel, ela tem alguma coisa contra as mulheres trans. O que está acontecendo é o seguinte: nesse Turning Point USA, que é essa coisa bem neocon, o que está acontecendo? Tá entrando um monte de mulher trans dentro desses movimentos. E dentro dos próprios movimentos conservadores, etc., tá tendo muita mulher trans. E o que está acontecendo? As mulheres trans estão começando a se relacionar com os homens lá de dentro, com os patriotas, lá os nacionalistas americanos. Elas estão tomando os homens das pessoas que menstruam. E os relacionamentos deles estão indo muito bem. Eles não estão fazendo hookup, pumping dump, não. Estão tendo relacionamentos sérios, fixos, e as coisas estão indo, estão funcionando. E, incrível que pareça, isso começou depois daquela merda do Transmaxing. Depois daquela merda do Transmaxing, puta que pariu. O que tem de trainee aí entrando esses movimentos conservadores, roubando os homens das conservadias, não tá no gibi. Aí essa Morgan Ariel, ela viu aquele discurso, tá ligado, de Pietra Bertolazzi, tá ligado, de ah, Jesus salva, eu era uma mulher do mundo, agora eu sou uma mulher de Deus, que não sei o quê, o marxismo cultural me enganou, o feminismo me enganou. Né, os globalistas, né, os homens globalistas, é sempre a culpa do homem. Os homens globalistas maus, os meus professores, você vê, nunca falam professora, professores, sendo que as mulheres estão super representadas na educação. Os meus professores homens me enganaram falando que marxismo é bom e eu caí nessa, eu sou uma vítima. É aquele discurso. Aí ela vem aquele discurso assim: se você segue Jesus, se diz cristão e você tem comportamentos comportamentos nocivos, homossexuais, então você não é cristão, você é uma criança do demônio, etc. Ah, tá certo, não tá errado esse argumento. Só que a gente sabe os homossexuais aí que ela tá falando. Ela tá falando de homens héteros, né, cis, brancos, cristãos, conservadores, patriotas americanos que estão se relacionando com mulheres trans. Esse é o problema. Você entendeu? Por isso aquela raiva dela com a Blair White. A Blair White, por exemplo, ela namora um cara lá, um conservador lá, um cara importante dentro do meio conservador. E ela, como mãe solteira, não namora ninguém. Ninguém quer ela. Quem quer ficar lambendo cicatriz cesariana? Claro, ninguém quer ela o quê? Pra relacionamento. Pra pai e água tá de boa. E engraçado que durante a live dela, ela falou que ah, vocês homens ficam se relacionando com essas mulheres de peruca, essas mulheres falsas, não são mulheres. É, que anda, coloca silicone, não sei o quê. E espera aí, e mulher não coloca silicone, não? Também não faz implante de seio? Ah, que não sei o quê, que com a cara cheia de maquiagem. E ela? Não passa maquiagem também? Não passa 2, 3 quilos de reboco na cara? Você entendeu? Essas cirurgias estéticas, plásticas, estão fazendo elas ficarem obsoletas, comparado com as mulheres, por exemplo, transexuais, né? Produzem maior colágeno, então tem uma pele menos flácida, então envelhece mais lentamente, mesmo no caso dos hormônios, do estrogênio, etc. E elas estão perdendo o mercado. Se aqui no Brasil chegasse um dia de mulher trans conservadora, você vai ver um monte de homem conservador patriota assumindo mulher trans aí, ó. Vocês vão ver um monte. Igual tá acontecendo nos Estados Unidos. Isso é dentro do Turning Point. E lá tá cheio de homem conservador assumindo mulher trans, casando, noivando, namorando, e ela ficando pra trás, porque ela o quê? Ela é mãe solteira, ela é missol. Tem um vídeo dela no TikTok, é engraçado, né? Aquele papo fudido de mulher degenerada em nome de Jesus. Eu sou virgem em nome de Jesus. Dela falando, antes da minha vida era drugs, alcohol e party. Now I belong to Jesus. Vocês entenderam o que eu falei? Antes da minha vida era drogas, álcool, álcool e festa. Hoje eu encontrei Jesus, não sou mais assim. Aí mostra ela com a barriga, né, sozinha naquelas fotos, né, aquelas lomotif de com aquele barrigão. E cadê o homem? Não tem homem. Vocês sabem o que significa festa, né? Festa é carrossel de pica. Festa é o gangbang com Chad, o gangbang com Tyrone. Isso é a festa. Depois que ela virou missol, aí ela virou o quê? Virou mulher do Senhor. Por que ela não virou mulher do Senhor? Por que ela não virou uma mulher conservadora antes dela ser mãe solteira? Comece a pensar isso, que essas mulheres como a Petra Bertold aí, ela não era conservadora antes de ser mãe. Ela não era conservadora antes dos 30. Quando chegou nos 30, virou conservadora, porque né, o leque de opções foi se reduzindo. Agora tem que arrumar o quê? E ela é uma mulher de classe alta, ali da região dos Jardins. Um cara de classe média, um cara mais ou menos, pá. Você vê assim, ela deu oportunidade até para aquele Caio Coppola. Nem o Coppola, que é um homem de casta baixa quis ela, de classe média baixa quis ela, tá ligado? E ela só ficava com um cara milionário, com um cara bem de vida. Aí agora ela tá com aquele maluco lá do Pânico, com um cara de classe média alta, etc. Mas você vê, ela no auge só saía com um cara rico, herdeiro. Foi reduzindo, porque o like foi baixando. Logo, logo, não seria estranho a gente ver ela com algum Red Pill mainstream, saindo tipo com aquele Bruno Guigui lá do Social Arts. Não seria novidade não se a gente visse ela namorando aquele carequinha lá, o Saitama lá, o Kuririn que faz o Red Cash. Não seria difícil não, porque o leque vai abaixando. E daqui a pouco a gente vai ver também ela com esse discurso, fala assim, ah, aqui dentro do movimento aqui no Brasil da direita tem um monte de homem hétero, cristão, branco, patriota, que tá namorando com mulher trans, tem um monte de mulher cis legal, mulher de verdade nos movimentos conservadores, tem um monte de mulher de verdade nas igrejas, e os homens querem ir pra degeneração, querem ir pra sodomia, quer ficar comendo toca de esquilo. Olha lá que degenerados são, isso é culpa do MGTOW. E ela falando aqui no, no, na, na live dela, essa Morgan Earl, isso é o MGTOW tá destruindo a cabeça dos homens. Os homens conservadores estão sendo dominados. Olha lá, já não bastava o feminismo querendo dividir as mulheres, o feminismo querendo segregar o sexo, o feminismo querendo destruir o heterossexualismo. Agora vem os MGTOW segregando, o sexo, separando o homem e a mulher, porque o homem e a mulher é complementar, o homem e a mulher deve se ajudar, o homem e a mulher deve prover e proteger um outro, o homem e a mulher tem que ter família, etc. O homem e a mulher deve, o homem deve amar a mulher como Deus amou a igreja. A mulher deve. Só que a mulher não deve ser submissa ao seu homem. Isso elas não falam, tá ligado? Porque elas querem tirar vantagem. As vantagens estão se reduzindo. Como nos vídeos anteriores que eu postei aqui no canal, daquela Riley Gaines, você vê, antigamente, quando os homens estavam dispostos a proteger as mulheres, essa merda de transexualismo, de mulher trans no esporte, não era algo viável. Quando os homens foram se afastando dos relacionamentos, se afastando das mulheres, aconteceu, começou essa introdução, essa inclusão de mulheres trans. Porque agora os homens, pelo contrário, os homens não são contra. Ou eles são indiferentes. Uma minoria que é contra, tá ligado? Porque os caras já não têm aquela empatia que eles sentiam antes por pessoas que menstruam, como as gerações anteriores tinham. Inclusive, o vídeo vai ficar um pouco longo aqui, mas eu quero comentar algo com os senhores. Vocês devem saber lá do que aconteceu com a Bud Light, né? A Bud Light colocou a mulher trans, né, a Dylan Mulvaney, pra ser garota propaganda, etc., da Bud Light, etc., ela fazer um merchandising. E os conservadores ficaram revoltados. Meu Deus, a mulher é trans, etc. Pá. Pra mim, essa jogada de marketing, eu estranhei. E depois eu fui pesquisar. Quem é que fez essa jogada de marketing? A responsável. Porque isso saiu bem na época daqueles ataques que aconteceram no Tennessee. Os ataques que aconteceram no Tennessee, a mídia inteira ficou colocando mulher trans. Não foi uma mulher trans. Foi uma mulher, uma pessoa que menstrua. Era uma mulher que estava querendo virar homem, querendo virar homem, não era um homem virando mulher, tá ligado? Ah, e outra coisa que eu quero ressaltar com os senhores, na live que eu vou deixar o comentário fixado aí pra vocês, o cara dessa live, que era um homossexual, ele deu um número estatístico, pessoal, que eu fiquei estarrecido. Nos Estados Unidos, existe 2 milhões de pessoas que se denominam transexuais. Desses 2 milhões, 2 milhões não, é 1 milhão e, 1 milhão e 400 mil. 1 milhão e 400 mil de pessoas se denominam transexuais. Desses quase 1 milhão e meio de pessoas, 1,2 milhões são homens que viram mulheres. O restante é não binário. Por que não tem mulher virando homem? Se homem é um sexo privilegiado, porque não existe privilégio masculino na sociedade. E a cada dia que passar, elas vão ocupar mais e mais espaço, porque esse número tende a crescer. Que até o. Foi aí que eu me confundi. Até 2024, esse número pode ultrapassar os 2 milhões de mulheres trans nos Estados Unidos. Os espaços femininos estão com dias contados. O conservador pode chorar, vai ter churrasco de TEDxCon e vão se foder todos vocês. Mas voltando ao assunto, a Dylan Mulvaney, que ela fez a campanha da Bud Light, aconteceu aqui no Tennessee. Aí eu fui ver quem fez a campanha de marketing. Quando eu descobri, era quem? Uma feminista. Uma TERF. Uma RadFem. Uma feminista radical. E por que teve essa campanha com a Dylan Mulvaney? Foi uma forma de destruir a imagem das mulheres trans, um ataque às mulheres trans. Por que não colocou um homem trans? Por que não colocou aquela Ellen Page? Que agora ela larpa de homem, que é um homenzinho. Por que não colocou ela em page? Porque toda essa área de marketing é dominada por feministas radicais, por TERFs. Elas odeiam mulheres trans, porque estão ocupando os espaços delas agora, e estão tomando os homens delas. Então falam assim, ó, vamos fazer uma campanha para a gente, para os conservadores, que eu já falei anteriormente. Essas mulheres feministas vão virar todas conservadias. A conservadia de hoje foi a feminista do passado. Carla Zambia, Sarah Inverno, tudo conserva, tudo feminista. Todas eram feministas, depois eram conservadias. Fizeram essa campanha contra a Dylan Mulvaney, veio um boicote em massa, que eu achei até bom, um boicote, etc. Pá, mas veio pelos motivos errados. Por quê? O mesmo conservador que é contra ter o seu rosto, o rosto de uma mulher trans estampada numa latinha de cerveja, é o mesmo conservador, o mesmo conservadina, o mesmo TEDxCon filho da puta que defende que a Nicole Aniston, que é uma atriz pornô, fosse estampada numa garrafa da Budweiser. Se fosse uma Nicole Aniston, tava tudo bem. Se fosse uma Kendra Sutherland, tava tudo bem. Se fosse a Lana Rhoades, tava tudo bem. Porque tem vagina, ginocentrismo. Só porque tem buceta, tá ligado? É por isso. Então, o conservador, ele é hipócrita. Você distorce o conservador no próprio argumento dele. lembro de uma campanha, acho que foi da Starbucks, que eles colocaram drag queen, sei lá, aí os conservadores para fazer uma campanha contra a cultura, né? Sabe o que os conservadores fizeram? Pegaram um menino de 8 anos e levaram ele numa casa de stripper. Tinha um café lá chamado, acho que é o Black Coffee Rifle. E dentro desse café trouxeram strippers para dançar para meninos de 8 anos. Aí tudo bem pro conservador, tudo bem. Você entendeu a hipocrisia desses conservadores de merda? Porque eu não defendo mais conservadorismo. A única coisa que o conservador conserva é o ginocentrismo e nada mais os privilégios femininos. O que aconteceu com a Dilan Mulvaney foi um puta de um esquema para ferrar com a imagem dela. Ela não foi a vilã, ela foi a vítima. Foi vítima de uma campanha feminista muito bem elaborada para gerar nos conservadores uma hostilidade transseletiva, que eu falei no vídeo anterior. Essa hostilidade transseletiva, você vê, não existe essa hostilidade contra homens trans. A hostilidade é sempre presente para as mulheres trans. Porque as mulheres trans estão sendo um ataque direto aos privilégios ginocêntricos. Hi! Impressive carrying skills, right? I got some Bud Lights for us. So, I kept hearing about this thing called March Madness, and I thought we were all just having a hectic month, but it turns out it has something to do with sports. And I'm not sure exactly which sport, but either way, it's a cause to celebrate. This month, I celebrated my day 365 of womanhood, and Bud Light sent me possibly the best gift ever, a can with my face on it. Check out my Instagram story to see how you can enjoy March Madness with Bud Light and maybe win some money too. Love ya! Cheers!